Portal do Arrocha. Repertório do Arcamirim. Vodka Slova, Raniele Marcini, Stefano Sobral. Segura que é sucesso, Felipão. Meus contatinhos estão disfarçados. Meu celular tá todo maquiado. O Bruno é a Bruna, o Nando é a Nanda. É uma namorada cada dia da semana. O Bruno é a Bruna, o Nando é a Nanda. É uma namorada cada dia da semana. Desse jeito nunca dá problema. Um esquema não descobre do outro esquema. Ela pensa que eu sou dela, mas eu sou de todo mundo. Apaixonado e vagabundo, apaixonado e vagabundo, apaixonado e vagabundo. Ela pensa que eu sou dela, mas eu sou de todo mundo. Apaixonado e vagabundo, apaixonado e vagabundo, apaixonado e vagabundo, apaixonado. Feirinha da Concórdia, alô minha baixa. Meus contatinhos estão disfarçados. Meu celular tá todo maquiado. O Bruno é a Bruna, o Nando é a Nanda. É uma namorada cada dia da semana. O Bruno é a Bruna, o Nando é a Nanda. É uma namorada cada dia da semana. Desse jeito nunca dá problema. Um esquema não descobre do outro esquema. Que eu sou dela, mas eu sou de todo. Apaixonado e vagabundo, apaixonado e vagabundo, apaixonado e vagabundo. Ela pensa que eu sou dela, mas eu sou de todo mundo. Apaixonado e vagabundo, apaixonado e vagabundo, apaixonado e vagabundo. Uaca, menino! Matheus Sushi Oba, o cafajeste, Tico Delas, TR5 Estúdio. Bora, Douglas!